Papa Vitor India, confirme. Bate que se encontre, pista que decola. 154, ajuste 1014. Confirme se visual alguma pista. Era uma chance, ó. Para 3154. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 129. Pouso autorizado, pista no zero, tá? 3154. Tan 3193, decolado aos 36, chamei Equador de Salvador em 119.8. Salve 8, boa tarde. Uca Aracaju. Táxi com 159 POB, são 2, 5 horas de autonomia, até na Galeão. Confirme, aeronave chamou. Você não é 6315? Confirme. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1014. 14-2-195, obrigado, 6-3-1-0. 2-Salvador, boa tarde, 8-5-0-5, boa tarde, ajuste 1-0-1-4, continue aproximação, número 2 para pouso. Meu whisky Golf Oscar, pronto, cópia. Meu whisky Golf Oscar, autorizado Serra November, Golf India, Plano Yankee, via rota do plano de voo, nível 100, até 100 milha, após nível 105 em coordenação com controle, saída da árvore, direto. Decola da pista 17, primeira curva à direita, transponder 5451, frequência do controle de Salvador 119.8. 5-4. O meu whisky Golf Oscar, cotejamento correto, confirme PLB. Para o push e acionamento, azul D7 não passa. Papá, o meu whisky Golf Oscar, confirme PLB. 5, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 129. 8-5-0-5, após aterrar, intenção aproximar para a taxa da base aérea. 8-5-0-5. 8-5-0-5. Autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 3154. Azul 2714, autorizado acionar, reporte pronto para o táxi. 130, alternação ou sala do mar? O senhor é 6142, confirme PAB, alternativa autonomia. Vamos lá. 1177 a bordo, 3 horas e 30 minutos, São Fernando, Serra Bravo, Serra Gol, São Gonçalo do Amarante. Continuo é 6142, táxi autorizado. Para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 1 no 8.95. Ajuste 1014. Agora ajustado no 094, via parte Índia. Ponto de espera do 90, chama torre 1095. Bom trabalho. Olha aí. Azul 2714, copiou o solo? Negativo. Azul 2714, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Sim, autorizado para o acionamento 2714. Voo 2009, Romeu, confere. Aguarde cópia número 2. O Xanessa iniciou o TAN 3154, prossegue? TAN 3154, após passagem do Oceané, autorizado Juliette para o portão 05. 05 autorizado, TAN 3154, obrigado. Autorizado o táxi, chame na Papá para ingresso na 17. Salvador, boa tarde, é o Gol no meio 659, Gol no 659, 360, informação em curso. Romeu, aguarde cópia número 3. Sério, 85, 45. Torre Gol 1966, passando externo na Baixada Navarro. Gol 1966, ajuste 1014, continue a aproximação, vai deixar livre. Guardando 966. Papa Romeo, Whisky, Golf Oscar, autorizado ingresso na 17, chame aliado e pronto. Papa Romeo, Papa Vitor Índia, cotejamento correto? Confirme, Pel B. Tudo bom, nada, meu amigo. Papa Romeo, Papa Vitor Índia, copiado 08 no Pel B, para acionamento e táxi, chame torre 1 no 8.95. Meu Papa Vitor Índia, copiado 9, confirme o 14, Belbi. Salvador Azul, 4065, Campinas, informação em curso Romeu, aguarde cota número 3. Já é o Leda Motiva. Confirme aí, matrícula? É o Papa Tango Whisky Charlie Mike, aliás completo, tem que baixar e checar. Papa Tango Whisky Charlie Mike, ajuste 1014, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. É. Ocean Air 6315. Autorizado a área e manter a pista no zero. E passa a empresa aqui. Gol 2009, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, via rota do plano de voo, Septa Golf 677, nível 240, saída da El Transição Coral, Trans, decola a pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5526, frequência do controle de Salvador 1-9-8. Né, 6192, mantenha a ponte de saída na pista no zero. mas eu não vou esperar o canal. Azul 2714 com 53, a bordo autonomia 545, alternando Serra Bravo, Papá Guilherme. 2714, confirme, autonomia. POB 53. Azul 2714, POB 53, alternando Serra Bravo, Papa Juliette, confirme autonomia. 5 horas. Azul 2714, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0, via parte 3, parte 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1014. Ajustado no 04, iniciando táxi via parte 3, parte 1, Índia, ponto espera 2954. Solo Gol 966, quebrou. Gol no 966, ataque autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 966. Gol 1659, pronto, cópia. Cópia no 659. Gol 1659, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima. Via rota do plano de voo, primeira aerovia, intercepta Upper November 857, nível 360. Saída da El Leda Irumi. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5533. Frequência do controle Salvador 119, décima 8. Frente autorizado da Leão 360, via rota da El Leda Irumi. Upper November 857, direita posse. Gol 1659, confirme, transponder. 5533. Gol 1659, encotejamento correto, reporte pronto para um pushback de acionamento. Só passando a nossa mochila. Sim, Matiba. Só conseguimos, senhor. Agora está no momento a 5 milhas da rotatória. Agora é Ceasa, né? Afirmo, Papatango Oscar Golf Kilo. Reporte da curta final da 17. Ok, reporte da curta final da 17, Golf Kilo. Azul 4065, pronto, copy. 4065, pronto. Azul 4065, autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá. E a rota do plano de voo, Uber Zulu 10, Pupave, Uber Zulu 16, após conforme rota. Nível 340, saída da El Leda, transição Mótima. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5520. Frequência do controle Salvador 119, décima 8. Autorizado Campinas 340. Decola na saída da 0 da El Leda, transição Mótima. Outro Zulu 10, Pupave, outro Zulu 16, conforme rota. Transponder 5520, controle 119-80 para o 4065 na posição. Azul 4065, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Agora tudo pronto, azul 4065. Acionamento 8009. Gol 2009, autorizado a acionar, reporte pronto para o pushback. Reporte pronto para o táxi, corrigindo. Gol 2009. Papatango Whisky Charlie Mike, no solo 50, ao livrar, solo Salvador, 121, décima 1. 121, décima 1. Charlie Mike. Conta final da 97, contra 35, Oscar Gostilo. Papatango Oscar Golf Kilo, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento 100 graus, 149. E pouso no 7, grato Oscar Golf Kilo. Papatango Whisky Golf Oscar, decolado ao 51, chame controle Salvador em 119, décima 8. 98, boa. Logo Salvador, Papatango Whisky Charlie Mike. Papatango Whisky Charlie Mike. Confirme o pátio de destino. 4-3, operação aqui. Papatango Whisky Charlie Mike, autorizado via Alfa, Kilo, para o pátio 3. Alfa Kilo para o Pátio 3. Salvador, ajuda 794, ponto espera da 1 0. Ajuda 794, mantenha a ponte espera 0. Oxanet 6142, autorizado decolar, pista no 0, vento 100 graus, 139. Autorizado decolar, Oxanet 6142. Papatango, esse Charlie Mike, confirme se foi fazer nada com a Infraero, o estacionamento? Gente, Oscar Golf Kilo, livre táxi via direita, papá, ao estacionar com a pista livre. Whisky Charlie Mike, Fiat. Mike, observe a sinalização do Pátio 3. Confira, papá, vidente 9 a borda. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, aguarde, temos um Charlie 208 taxiando da Papá para o Pátio 5, após a... Confirme se está visual com o tráfego? Gente, aguarde para o táxi, Papá Vitor Índia. Azul, 427 no quadro, autorizado é manter, destino zero. Oxanet 6142, decolado 53, chame controle Salvador em 118 decimal, correção, 119 decimal 8. Agora controle Salvador em 198, bom trabalho, 6142. Gente, Papá Vidanja, após a passagem do tráfego, autorizado táxi, chame para ingresso na pista 7, táxi aí, Papá. Gol 2009, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1 no Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118 decimal 95, ajuste 10114. Ingresse via Quebec, Mike e Lima. Na Taxi Lima, chame solo em 121 decimal 1. Passarela 2233. Informação em curso Romeu, aguarde cópia. Azul 2714, autorizado a decolar, pista 0, vento 090 graus, 149. Autorizado a decolagem no 2714. Olá, Salvador, boa tarde, boa noite, Márcio da Romeu, Paraná, 1884, Romeu, confere. Aguarde, cópia número 2. Aguarde, cópia número 2, boa noite, boa noite. 2233, pronto cópia. Passarelo 2233, autorizado Serra November, Bravo Romeu, e a roda do plano de voo, intercepta a Uísse 42, nível 160. Faz a Momo Vatap, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5542, frequência do controle 119, décima 8. Passarelo 2233, cotejamento correto, reporte pronto para pushback acionamento. responder para a polícia. Tá, Romeu, Papa Vitor Índia, autorizado, táxi Lima, Pate 1, Taxi Índia para o ponto de espera da pista 10, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1014. Salvador, Azul 406, posição 3, final para pushback assado. Azul 4065, aguarde para o push. Aguardo, Azul 406. Gol 1884, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1884. Gol 1884, autorizado, Serra Brava, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 230, sai da Puca, chama Aracaju, decola da pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5543, frequência do controle de Salvador, 119, décima 8. Autorizado, 230, para Aracaju, via Golf, via Puca. O 1884, aconselhamento correto, a resposta pronto para o pushback acionamento. Confirme a aeronave, chamou o solo? O 632, 1, 2, 2, 1, autorizado a acionar, recorte pronto para o push. Corrigindo, recorte pronto para o taxi. Azul 4065, autorizado a acionar, recorte pronto para o taxi. Autorizado, reportará o táxi azul 4065. Salvador, meu papá, Vitor Índia. Autorizado ali, mantém pista no zero. Ali, mantém 9 no zero, Salvador, meu papá. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, autorizado a decolar, pista no zero, vento 100 graus, 149. Boa tarde, 1097, aproximação. Gol 1097, boa tarde, ajuste 1014, continue a aproximação, vai estar livre. Aguarda, filho. Romeu Papá Vitor Índia, decolado aos 01, chame controle Salvador em 119 decimal 8. Controle Salvador em 119 decimal 8, obrigado, uma boa. Gol 1097, pista livre, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Vento 100 graus, 129. Vento pouso, pista 10, 109. Solo Salvador, boa tarde, é o Oxalé 6327. Por gentileza, qual seria a saída prevista para o Salvador Ilhéus? Nível 220. Dael Coral. Dael Coral, graças. Salvador, 4065 com 106, a bordo de 4 horas de serviço de dia, faltando a Ribeirão Preto para o pai. Brasil 4065, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 0, direita via Índia, ponto de espera torre 18295, CNH 1094. 1094 registrado, ponto de espera da 10, torre 11518, torre 118, para o Brasil 4065. Boa tarde, 1984, aguarde para o estacionamento, chamada de 2 minutos. Confirme a alternativa e autonomia? 3 horas, Goiânia. Chame para ingresso 97. 0 via Pátio 1, táxi em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, PNH 1-0-1-4. Passando para o Pátio, Controle Salvador, boa tarde, azul 2715. Espera dar um zero, pronto. 4065, autorizado ali, mantendo zero. Autorizado ali, mantendo zero, azul 4065. Autorizado, Serra Novembro, Golf Índia, via rota do plano, nível 120. Decolagem pista no 7, curva direita, saída Arbor, após boa posição elétrica, sai conforme rota. Transponder 5523, controle Salvador 119, decimal 8. Transponder direto até o Romeu, confirme o POB. Chame a torre agora para acionamento 118 decimal 95, que é legal na 014, Juliette, até o Romeu. Solo, voo no 6910. Voo no 659, aguarde para o estacionamento. Solo, boa tarde, gol 1097, Libra. Voo no 097, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 1097. Decolagem 1024, Jardim. 4, portão 4, autorizado, chame táxi. 1659, portão 10, autorizado, chame táxi. 2 no setor, aguarde. A substituição no 7. Delta Uniforme, confirma horário do plano. Hora 1895. Oscar Delta Uniforme, plano para 1730. Aguarde cópia. Tru, continua a aproximação, vai autorização em pouso. 1321, ponte velho, chamou, mantém a posição. Imediato autorizado, vai manter pro até 2.000 pés, ok? Pro até 2.000, deve decolar 100 graus, 1, 2, 9. Sete Hotel Romeu, autorizado alinhar e manter 1 no 7. Boa tarde, funcionário 6304. 6304, vento 1 no 00 graus, 12, nós autorizado pouso, pistão 0. Boa tarde, pouso, funcionário 6304. Quilo Delta, decola aos 09, mantém a proa até 2.000 pés, informa o controle, está mantendo a proa até 2.000 e chama 1 no 9, décima 8 agora. Mantém eixo de decolagem de 2019, décima 8, Vitor Kilo Delta. Uno 884, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera torre, 1895, PNH 1014. Prólogo no 659 para o saque, 166 bora, 6 horas, 30 ao certo na Guarulhos. Uno 659, aguarde a instrução de táxi. Uno 097, Juliette, portão 09. Juliette, o gol 1097. Uno 097, Juliette, portão 9. Juliette 9, 1097. Puxa, né? 6321 autorizado a alinhar e manter 10. Alinhar e manter 6321. Comprou uma moto. No 659, observando o banco da companhia ingressando para o gate 9, após, segue via pátio 1 e táxi Índia até o ponto de espera da pista no 0. Quando no ponto de espera, torre 1895, PNH 1014. No 4. É 314 no solo, aos 11, direito, 211. Pode ir. Guardião 06, prossiga. Guardião 07. 07, prossiga. 07, passe na TGA, 2 a 2, 2 a 3, 4 horas, para o aeroclube, antigo aeroclube, Guardião. Tá com a minha pé, Bravo. Tá com a minha pé, Bravo. Tá com a minha pé, Bravo. Vou continuar com a sua instruções. Uno, autorizado decolar pista 1-0, vem um turno 0-0 graus, 1-2-2, está inicialmente restrito 2 mil pés até 10 milhas do contato controle. Rio 5975, passando esse ano, telebaixo checado. Rio 5975, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. O Tango de Abraão vai pousar em que pátio? Pátio 3, já está coordenado, vai treinar o pouso pátio 3? Sim, pátio 3 coordenado. Ok, gente, prossiga mantendo pro do pátio 3 inicialmente e aguarde o setor norte para o cruzamento da pista. Confirme, parte, foi a B. Gente, mantém a posição 84. Geral. Oi, o guardião 07, tá pronto a lutar. Sente o guardião 07, mantém a posição aí na mediação do parte 4. Vai ter condição de falar pela grama, que eu tô com a aeronave já alinhada no 7. Pode pela grama. Ok, aguarde só a passagem da aeronave da Rio, que tá na final da 1-0, e depois será autorizado. Vai então, chamado para a espera da hora. Rio 5975, vento 1-0-0 graus, 1-2, nós, autorizado pouso pista 1-0. Quem é livre pouso, Rio 5975, pista 1-0. 102, 63, 2-1. 63, 2-1, decolou aos 1-4, chama o controle, 1-9, 8. 9-8. Papai Romeu Mike é com o Vitor, Solo Salvador. Boa tarde, está no pátio 4 para estacionamento, o plano para Aracaju. Vai a 1010 que é litoral, 3:50 Gente, Mike é com o Vitor Aguante, qual é o número 2? Juliette, 6-4. Oceano 3-4, ingresso Juliette, portão meia dúzia. Juliette, passaria 2233, remoto no 2 autorizado, chame tá. O Juliette Hotel Romeo, autorizado decolagem da pista 1-7, o vento 1-0-0 graus, 1-2 mais. O 7 agora iniciar a rolagem, tá visual? Você pode decolar então pela gramada, se você quiser ocupar a pista também é autorizado. Fome fora do solo, 1-0-0 graus, 1-2 mais, guardião 0-7. Vai sair pela grama, pessoal. Rio 5975, seu solo, 15, direito 211 no solo. 211. O 1884 autorizado, né? Mantém 1-0. Tá fora do solo, vai já 07. Controle 19, decimal 8. 2-9-8. Juliette Hotel Romeo, fora do solo, decolou 1-6, controle 19-8. 19-8, tá pra. Então, finalizador. Atento também ao helicóptero realizando pouso agora direto para parte 3. Não, chame pronto para ingresso. Agora a 884, autorizado a decolar a pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Salvador, o bono 659, posso esperar 1-0 por lá. Bono 659, ciente, mantém a posição. Lá no 659 autorizado alinhar e manter o 1-0. Passarelo 2233, saque aprovado, até o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, Itaçu Índia, ponto de espera torre 18.95, Kenya Gal no 0, no 4. Toninha, abraço. Salve, eu papo meu sangue de abraço. Prossiga. 4, boa. Do Salvador para o Sierra 90, Sierra 90. Ok, Tango Índia Bravo, número 3 para a cópia, aguarde. Número 3, Bravo. Oxenamia 327, copia. Precisa, na escuta. Autorizado, IEL, conforme rota do plano, nível 240, plano Yankee, decolagem piscina 0, curva à direita, saída da El Coral. Transponder 5566, controle Salvador 1, 19.8. A cópia que eu paguei foi para 6327, Ilhéus. É, não, desculpa, é, eu entendi 6227 no meio de China Galeão, por isso que eles estavam falando a cópia aí. Desculpa. Ok, o Xana é 6327, pronto para cópia. Na escuta. Ok, prossegue a 1.000 pés até Aracaju. Autorizado, Sierra Bravo, Alfa Romeo, 1.000 pés, rota conforme, decolagem pista no 7, curva à esquerda, via corredor forte. Transponder 0270, controle Salvador, 1, 19.8. Vento 100 graus, 15 nós, autorizado pouso pistão no zero. Autorizado pouso no zero, azul 2715. Gol no 659, decola os 20, controle 119, decimal 8. 198. Salvador, decimal 8, controle Salvador, transponder 0270. Mike Agovito, para o táxi, chame a torre 118.95, PNH 104, confirme somente BLD. 03 com BLD, chamar a torre para o táxi. Bravo, pronto, cópia. Pronto, cópia, bravo. Salvador, Oxalé 6327. Solo, Dia Bravo está pronto, copa. Sim, Tango Dia Bravo, autorizado Salvador em remate, 500 pés, rota direta, decolagem no parte 3 em coordenação com a torre, inicialmente rumo norte, transponder 0135, controle Salvador 119.8. 119.8, transponder 0135, coordenação com a torre, 119.8, pro norte, Tango Dia Bravo. Passarelo 2233, mantém a posição. Papai, para casa, mantém, escuta. Aguarda. Tango de abraço, protejamento correto, confirme o PLB. Tá, decolagem imediata no mesmo padrão que eu fiz a aproximação, ok? Mesmo caminho, forma fora do solo, 100 graus, 1-2, nós confirmo o PLB2? Único, Tango de abraço. Gente. November a Suíça na escuta, prossiga. Sete no cinco da Azul, no solo, os dois, dois direito, um, dois, um, décima um no solo. Libra na Eco, um, dois, um, no um, boa. Então, Ilha Bravo, decola os 2-2, prossiga para enrimar em forma visual com o H. Nível 240, decolagem pista no zero, curva à direita, saída da EL, transição coral. Transponder 5566, controle Salvador 1, 19, décima 8. Décima 8, grato. Confio passarinho, não cumpri o perfil superior, é isso? Afirmativo. Ok, então cumpre o perfil inferior da saída, mantém a posição. Torre Salvador, boa, 4762, no ILS. Azul 4462, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 mais. Ele pousa 1-0, 4462. 36. São Luís, Charlie Mike, número 2 para cópia, formação Romeu, aguarde cópia. Salvador, o Xaré 6227. Sim. Uma curiosidade, você aí tinha falado que nós éramos o número 2 da Costa. Vamos lá, irmão. Crescente, informe do solo, caso consiga. O vento em Salvador é 1-0-0 graus, 1-2 nós. Esperamos, Salvador. Seu Xané não possui seu plano, entrando em coordenação com o plano Recife. Mantenha escuta assim que eu possuir, eu chamo para cópia. Tráfico chamou cópia. Está pronto, cópia Guarulhos, plano meu. Plano 3155, número 3 para cópia, aguarde. Solo 2-5 do Caçarido. Caçarido 2, 2, 3, 3, autorizado, né? Mateus 0. Dois solos, 2-6, direita, 1-2-1, decimal 1 no solo. Correção, é isso mesmo, 1-2-1. Direita, 2-1-1, no solo, 2-1. Salvador, 6227. 3-3, vento 1-0-0 graus, 1-2, nós autorizado, decolar pista no zero. Ok, gente, assim que chegar o plano, chamo o senhor para cópia. Já estamos em coordenação com o centro também. Não, muito obrigado. Vamos lembrar a Suíça, na escuta. Alô, Azul 4462, boa. Azul 4462, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3, 4462. November Alto, confirme intenções de voo. Autorizado Salvador, Salvador, nota conforme, 1.000 pés, corredor forte, afastando até 20 milhas, decolagem na pista 17 com curva à esquerda. Transponder 0121, controle Salvador 1, 19.8. Dedo 2233, decola os 27, chama o controle 1, 19.8. 19.8, obrigado, professor. Oi, Papa Romeu, Mike é convido? Mike é convido, você. É, positivo, estacionado no pátio 4 para ingresso na, e decolagem na pista 17. Autorizado, acionamento, chama para o táxi. Já está pronto para o táxi, chama. Está autorizado, táxi, ingresso e decolagem da 17. O vento 1.00 graus, 1.2, nós, Mike é Covitor. Positivo, vai ingressar, alinhar e decolada 1.07, o Mike é Covitor. Zero. Decolagem pista 1.07, curva direita, saída coral. Pós-coral voa posição tendente, segue conforme rota. Transponder 5537, controle Salvador 1.19.8. No 9.8, correto. Whisky Charlie Mike, confirme empate PLB. Já está pronto o acionamento? Sim, chame para o acionamento, Whisky Charlie Mike. 3155, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado, Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 320, decolagem pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5574, controle Salvador 1.19.8. Whisky Charlie, rota 3155, está com uma restrição operacional, seu mínimo... Coordenal 300. Ok, sim, aguarde coordenação. O Mike é curvando a esquerda pro de Aracaju via litoral 1010. Josh, está atualizando a curva à esquerda e interceptando o litoral aí e chame cruzando a final do 2. Já cruzou a final, senhor. Final, final da 2. Negativo, negativo. Vai chamar cruzando a final da 28, o Mike é curvido. Alô, Salvador, boa tarde, boa tarde, beleza? É? Negativo. Aqui, autorizado, final do Pátio Grande, informe na final. O vento 1.00 graus, 1.2, mais Guardião 07. Informar na final, 07. Jale, Mike, chama pra cá. Agora cruzando a final da 28, continua mantendo o litoral, chama o controle 1.19.8. Camarão, controle 1.19.8, Mike é comigo, boa tarde. 5. Confia. Porque é autorizado nível 300. Autorizado Guarulhos 300, conforme rota, decolagem 10, curva direita, da Euleda Motiva, transponder 5574, controle 119.8. Ok, obrigado pela coordenação aí, aprovado então é o 300, rota conforme apresentado no plano de voo, da Euleda Motiva, é a saída, Salvador 1900, código 5574, com a reposta pronta no 05. É, apenas confirmando a primeira aerovia, será pêndulo 10, são 3155, entendi que está pronto para o estacionamento? Afirmativo, está pronto para o estacionamento, pêndulo 10, até vai, ó. Até vira aí, está presente. São 3155, aguarde para o estacionamento. Aguarde. Ad Lima, Quilo Bravo, número 3, para cópia, aguarde. Vila de Serra, número 4, para cópia, aguarde. Luxané 6237, pronto, cópia. Guardião 07, forme do solo, vento 100 graus, 129. Certo. Autorizado, Galeão, nível 380, via perdão VB857, segue conforme rota do plano. Saída da Euleda Irumi. Transponder 5017, controle Salvador 119.8. Autorizado Galeão, nível 380, antena VBR 857, conforme a rota. Saída da Euleda Irumi, o transponder 507, o controle é 19.8. O Oxane 6227. Cotejamento correto, Oxane 6227, chame para posicionamento. Já está pronto, remoto 14, 6227. Remoto no 4, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chama táxi, canela 0800. Tanto 3155, portão 5, autorizado, chame táxi. Autorizado, pede o canamento, 1966, autorizado, São Bravo, Kilo Golf, via Pêssego 10, nível 370. Decolagem Pêssego 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Transponder 5002, controle Salvador 119.8. Aprovado, via Bravo, Kilo Golf, 370, Pêssego 10, decolagem 10, curva esquerda. Boa, 96, confirmamente a nível copiado. Nível 37. Protejamento correto, chame para puxar estacionamento. Boa, 96. Autorizado, tá? Chama para ingresso no 7, Whisky. Confirmando 1-4 a bordo. 04, Whisky Charlie Mike, aguarde o 7, tá?